Neymar como dragão, nem oportunista como a Sony. Caramujo tem sonho dentro e não toma Danone. Nem veio como rebenta, não arrebento fone. Venho de leve, não suave, sinalizando igual cone. Verdadeiro igual seja pirata, tem outro conto no ponto. Longe de Nelson Rodrigues, conto, não aumenta um ponto. Longe parece tonto, mas é feito da cana. De perto é longo, quieto e quando fala é bacana. O regatas é seu teto e a sauna é sua cama. Fora do 69 não tinha fama, conhecido como Cipó. Calado, mas ofereço uma cerveja. Veja, larga tudo, esteja fazendo algo, jogando revista. Veja no lixo, que é onde devia estar. E ele, como sábio, nem mexia os lábios. Fazia o que tinha que ser feito, sem pedir licença. Parecia ter irmão de Damião, experiência. Época de ouro no 69, só se não que burrinho. Burrinho, roubando salgadinho no bar. Época de ouro no 69, só se não que burrinho. Burrinho, roubando salgadinho no bar, enquanto dona burrinho. Se põe, velho cachaça, faz o turno da madruga. Um dia o dono do bar foi embora, ele entrou como numa fuga. No bar roubou cachaça e limão, passei lá, tava doidão. Fedendo a pinga, estirado no chão. Desde então, nareba zoava, coroa que xingava. Fui narigudo, enquanto se põe mudo. Só ri, mostrava os dentes, trabalhando igual para os dois, concordando tudo sem saber o quê. Todos parceiros no negócio, pega trapa com mais de 20 pra jogar bola, sem nem ter carteira de sócio. Pegava biscoito de polvilho e pagava consórcio com uma Fanta. Ninguém trabalhava, nem era gordo igual a Jamanta. Naré bate enorme, mas ainda não trabalha, nem paga o que janta. Deu golpe do baú, pelo menos melhor que cara de moeda que hoje canta e toca gaita. Os técnicos disse que não dá, tem que ter uma baita paciência. Todo mundo tá com aparência de ogro. Nareba se deu bem de carro novo. Seu? Não. Do sogro. Época de ouro do 69, só se não que burrinho. Burrinho, roubando salgadinho do bar.